horizontes impossíveis de alcançar. Suas estradas sem descanso, sem destino. O seu jeito de viver, seu desatino. Chega a noite, acaba a dança, a gente quer parar. Essa certeza de me ver no meu lugar. Esta surpresa de pisar no meu caminho. Não deu certo, é melhor viver sozinho. Guarde o leito, jeito feito pra recomeçar. Deixa a mania de abafar seus sentimentos. Procure logo esquecer nossos momentos. Chegou a hora de apagar a tatuagem. Estou pronto pra viagem.